Nessa vida só importa o que você faz. Tem que ser o primeiro e não olhar pra trás. Ser um homem verdadeiro nunca é demais. Tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Eu tô no corre preocupado com os planos. Nessa cidade chove só por baixo dos panos. Então me chame de jumper, tô por todos os cantos. Não adianta rezar nem pra todos os santos. Na verdade eu sei que tudo ele compra. Tô falando do dinheiro que pagou minha conta. Não tenho pressa, tô queimando essa ponta. E não tenho medo de falar, eu seguro a bronca. Pra que viemos então, se não pra isso? Se você me paga, a gente tem um compromisso. Mantenho o sangue frio e o pensamento frio. Quem se saiu melhor foi o último que riu. Você quer se vender, mas ninguém quer comprar. Só tenta entender que isso nunca vai mudar. Nada vai ser de graça, tudo vai aumentar. Se não tomo uma atitude, nada vai melhorar. Tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás. Nessa vida só importa o que você faz. Tem que ser o primeiro e não olhar pra trás. Ser um homem verdadeiro nunca é demais. Tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Tudo que eu falo é sincero, então seja sincero. Vou lutar pelo que eu quero, por isso eu não espero. No jogo de acertos eu sou o que menos erro. Sigo somando pontos e nunca fiquei no zero. É o mesmo DG, digital conectado. Tô dentro do avião, passaporte carimbado. Tá tudo globalizado, tá tudo na nossa frente. Não tem nada complicado, então usa sua mente. Preciso de amor, claro. Preciso provar o que eu falo. Preciso alimentar a alma pra seguir com muita calma. Se tem trabalho, então me fala que eu vou. Porque eu chego tipo um raio de São Paulo. Eu sou um artilheiro bem na cara do gol. Não conte com a sua sorte porque agora acabou. Tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás. Nessa vida só importa o